Jet 5098, decola Zuma 3, controle 1198, bom dia. Bom dia. Web 5808, pronto, copy. Afirmo, pronto, copy, 5808. WebJet 5808 para Goiânia, autorizado nível 340, Upper Zulu 7, até Fox Romeo Mike, Upper Whiskey 10, Bravo Serra Índia, Upper Mike 668. Para Goiânia. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Saída gole, transição ofito. Controle Salvador 1, 19.8. Aciona 5456. O objeto 5808. Cliente autorizado 340 para Goiânia. Apesulo 17 após Fox Romeo Mike. Apesulo 10 Brasília. Apenas 668. A saída gole, transição ofito. Decolada 10, curva direita, 119.8 ao controle, 5456, aciona o Objeto 5808. Objeto 5808, correto, estamos pronto para o prospeccionamento. Não, mas quando pronto para o prospeccionamento, Objeto 5808. Salvador, Webjet, Juliette Índia. Whisky, Juliette Índia, prossiga. É, por gentileza, eu solicito autorização de pushback e reboque da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado início do reboque, você não quer ingresso no pátio 1. Afirmativo, chama ali. tá 3201. 201 para Confins, pronto, cópia? Positivo, moço, pode falar. Então 3201 para Confins, nível 360 autorizado. Decolagem pistola zero com primeira curva direita. Saída da Euleda Bridge. Upper Zulu 16. Controle Salvador Operem 1, 19, décima 8. Aciona 5461, TAN 3201. Cruzante, TAN 360 para Confins, é o TAN 3201. Decola da 10, rua direita da El Leda Bridge, 60 superior, é a Zulu 16. E aciona 5461, 198, controle de Espanha, 3201. Correto, chame para posicionamento, TAN 3201. Webjet 5808 está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, Center Taxi, Webjet 5808. Autorizado, chama para o Taxi 5808. O Tango November Echo. Aguarde o copinho no 8, decimal 95. Salve, Salvador, Juliette Índia, pronto para ingresso, Pátio 1? Juliette Índia, livre ingresso, Pátio 1, até o 23. Afirmativo. November Echo na escuta, na escuta para corte. Confirma o local de estacionamento e de qual deve ser o desejo de decolar. Via Upper Whiskey 20. Decolagem da pista 17 com primeira curva à esquerda, confirmando a saída Momo, transição Flock. Controle Salvador 1, 19.8. Aciona 5453, confirmando a aerovia PESU 20. Voltando no Vemeraco. Estacionamento para táxi, Tango November Echo. comandou Juliette Índia, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Sente um bom dia, Juliette Índia. Ressalva do Objeto 5808, 102, 4 horas, com o PINS pronto para táxi. Objeto 5808, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 14. Cliente, Pátio Uno, Juliette, Índia e Alfa, o Objeto 5808, como ponto de espera, chama a torre quando pronto, 5808. Alô, Salvador, bom dia, o Azul Alfa e Yankee Alfa. Alfa e Yankee Alfa, prossiga. O Alfa e Yankee Alfa solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. Autorizado, início o pushback no pátio 3 e chame para ingresso no pátio 1 no Alfa e Yankee Alfa. Ok, autorizado, push, chamarei para ingresso no pátio principal. Webjet 5808, a linha e decola, vento 1,10 graus, 1,0 nós. A linha decola 5808. Webjet 5808, decolos 30, controle 1.19.8. Bom dia. Bom dia, senhor. 198. 5808. Bom dia, Webjet 5808. 808, bom dia. Contato radar, submarino 340. 340, pode voar agora, senhor? Obrigado. Obrigado, senhor. Voar 5808. Alfa Yankee Alfa tá autorizado até o... Confirmando ao Gate 1? Alfa Yankee Alfa até o Gate 1. Tá autorizado até o Alfa Yankee Alfa. Afirmativo, muito obrigado. Rio 973, chame a torre 11895. 1895, bom descanso. E, bom dia, Rio 5975, dá com o campo aqui. Rio 5973, não tem aproximação, aguarde pista livre. Rio 5973, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 08 mais. Você desce ponto, livre pouso, baixar travado. Para 2.000 pés, ajuste no 0.4. 2.000, com 1.014, bola 7.5. November Eco, tem livre táxi, se não der ingresso na pista 17. Webjet 5808, chame centro Recife 1288. Recife 1288, 5808, obrigado. Autorizado ILS. Autorizado ILS, no 804. Gente, bom dia, Alfa Yankee Alpha. Bom dia. Tango November Eco, livre ingresso, porte alinhado e pronto, capixeira no 7. Solo aos 36. Táxi via Alfa Kilo Pátio 3. 36 Alfa Kilo Pátio 3, abertura? Afirmativa. Yes, Gol, Cono 804. Informação, tá? Então, 3171, aguarde cópia, Guarulhos. Aguardando, 71. 7895, Gol, 804. Tem um tráfego agora em aproximação para 10. Será autorizado assim da passagem do tráfego, aguarde. Salvador, Gol no 804. Gol no 804, mantém a aproximação, aguarde a autorização, Gol no 804. Aguardando a autorização, Gol no 804. Rumo 804, vento 110 graus 08 nós, livre pouso, pista no zero. Autorizado pouso, Gol no 804. Para 3 por 10, ajuste no 04, aspecto de identificação. O Francisco, geral 9, 9, 7, 2. 9972, desça para 3.000 pés, acione identificação. Federal 9972, desça para 3.000 pés. Federal, o controle de Salvador está mandando vocês descerem para 3.000 pés. Está querendo a proia deitada. É, até ele me receber e vai manter as chegadas, Mari, por favor. Federal, até receber o controle, mantenha o perfil. Cuno 715, autorizado ele. Autorizado ILS, Gol 1715. Controle, muito bom dia, Gol 1607, informação hotel. 1607, desça para 4.000 pés, chegada Bons. Primeira Bons, 1607. Tango November Echo, livre decolagem, vento 1 a 0 graus, 08 mais. Noite 04, solo aos 42, táxi via Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, gate 10, vou noite 04. Nove 972,